94 Catholic First Place Family, 105 Romeu Bravo, Foxtrot Mike, desça para 2510, o ajuste no 05, autorizado RNAVE, reporte serve do 366. Autorizado 2500, o RNAVE, vai reportar o 266, Bravo Foxtrot. Serve do 366. Bravo Victor 366, Bravo Foxtrot. Quero descer para 4.000 pés, do ajuste no 0 no 5. E 5D0, copiou o controle? Descendo para 5.015? 4.000. 4.000. Salvador, bom dia, é o voo 7491 com informação Bravo, autorização exigida. É 491, bom dia, Bravo, confere e aguarde cover para E6, senhor. Sim, mas quanto teria saído a prevista? Eu ainda não tenho a rota do seu plano, poderia confirmar a primeira aerovia? A primeira aerovia é o Pedro, 7491. 7491, a Presoludo 7, a primeira via seria a subida prevista seria Arbor 1, após Arbor 1, eleva. Copiado, né? Escuta para qualquer voo, 7491, né? Estimado da ODG, 0330. Copiado. Controle Salvador, Atena 31970. 31970, boa noite, decimal 060, após Mari, vou encerrar a Vitor 366. Ok, desce para o 060, após Mari, Terra Vitor 366, Atena 31970. Informação Bravo, sim. 94400, desça para o 050, vou encerrar Vitor 366. 050, Terra Vitor 366, Gol 9400. Tipo 20, prossiga na descida para 2500 pés, autorizado a RNAVE, reporte serviço 366. 2500, reportará 366, tá? 3520. 7491 na escuta para Cocker. Pronto, Cocker, 7491. 7491, autorizado Sierra Alpha Eco Zulu. Via Abre Zulu no 7 até Mupese, após Abre Zulu 30 até Sorocaba, após Abre Alfa 310, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, saída Arbor 1, após Arbor 1 voa Elefa, aciona 5553, frequência do controle Salvador 120.8, voo 7491. 4491, autorizado descer, 30, 60, 30, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, primeira curva pela esquerda, para a base pela direita, 1-7, reporte final 1-7. Sente o Bravo Foxtrot Mike. Nove 400, dista para 2.510, o ajuste 90 no 5, autorizado é Renato. 2.510, para 0, 1 no 5, autorizado é Renato da 90, para 9.400. Bravo Foxtrot Mike autorizado, pouso no 7, vento 1,00 grau, 059. Pouso no 7, Bravo Foxtrot Mike. Boa noite, decimal 95. Boa. Salvador, Tana 3520, 4 milhas, Sierra Vitor 372. Tana 3520, continua a aproximação, reporte passando 372, informa o tráfego, linha gente 45 na curta, final no 7, mais um minuto, toca a pista auxiliar, não interfere com a sua aproximação. Gente, Tana 3520. Zona 70, desça para 2510, autorizado aeronave, vai seguir o tráfego da frente, está 10 milhas, é um Boeing 737. Desça para 2500-1096, autorizado aeronave, número 2 para aproximação, 3170. Confirma o PAD? PAD. Gente, autorizado backtrack, libere a primeira esquerda, um corte de frequência, uma boa noite. Tan 3520, autorizado pouso no 0, vento 1 no 0, grau 04. Livre pouso na 0, Tan 3520. Tan 3520, MC, redução para 1909. Sala CFR, Tan 3170. Virginia, Tan 3170. Repita para o Tan 3170. E a redução para 1909. MC, redução, Tan 3170. Sala CFR, 3600. 9400, chame Torre Salvador na frequência 1895. Salvador 11895, gol 9400. Oi, Salvador, boa noite, é o gol 9400. Gol 9400, continua a aproximação. E agora precisa livre como número 2 da aproximação. Na aproximação, aguarda a autorização de pouso 9400. Boa noite, Alfato, boa noite. Voe SAP para detectar a chegada a Mari e reporte para a descida. Voe SAP, reportado para a descida, 2224. Alva, cidade 03. Boa noite, Portugal 024 to Lima, Papapapatango. Listen to information, Charlie. And stand by for your copy, and please prepare Puka departure and Zipar transition. Lima Papa Patango, information Charlie, expect Puka Zipar, call 024. Zadão na 0, 9400. Espaço desça para o nível de voo 050. Air Portugal 024, are you ready to copy? Go 024, ready to copy. Portugal 024, you're clear to Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 350, via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, then Upper November 873 until Vunok position, Victor Uniform November Oscar Kilo position. After Vunok, you're cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, left turn on Puka departure and Zipar transition. Squawk code 5546. Solid departure control 120.8 Portugal 024. Solid departure control 024 to Lima Papa Papa Tango, Papa 350. By uniform Solo 10, November Tango Lima, uniform November 873 to Punok, Vitor uniform November Oscar Kilo, then as file on Fatman. Runway 10, left turn, Puka Zipar, Spock 5546, departure frequency 120.8, 0.4. Feedback is correct, here Portugal 024, just the transition. The transition is Zipar transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo transition, Puka departure and Zipar transition. Puka departure, Zipar transition, and we are ready for push and start on gateway, now 024. Readback is correct, 024. You're clear for push and start now. Call me ready for taxi, sir. Clear for push and start. Sorry for taxi. No, this is 4. 3170, autorizado pouso de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Continuo até o pátio 3, até a próxima entrada do 9400. DZS4, autorizado de réplica 366. 9397, boa noite. Na chegada da Mari, desse Delvo 050, aguardando mais próximo procedimento R9. Na Mari, deixando para 050, boa noite. Solo 70, solo 27, número direito, chama solo em 1, 2, 1, decimal 9. Boa noite, São 3170, táxi Alfa, chama ingresso para o seu Juliette. Alfa, chamará para ingresso do BR, está 3170. Então no zero, aguarde número 2 no setor, gol 7491. Autorizado o ingresso, portão 62 da 3170. Desça para 2510, o ajuste no 095, autorizado a Renato. 095, autorizado a 2234. Voo 9397, após Mari, voo Serra Vitor 366. Após Mari, Serra Vitor 366, voo 9397, descendo para a missão. Se vai a Main Apron in India, to holding point for 310, turn H1015. At holding point from the A10, when ready, call tower frequency 118.905, approach school 024, have a good flight. We are supposed to taxi to gate 7, to gate 7, we will give way to the same Airbus entering on gate 06, when clear, we are proceed via the main entrance, India, and no short runway 10. GNH 1015, tower frequency 118.905, 024. Boa noite, Tepa. Boa noite. 7491. Autorizado, pushback, acionamento, portão 10, chame pronto pro táxi. Autorizado, 7491. Salvador, boa noite. Sou 9044. Sou 9044, boa noite. Desça para o 050 após Mari, vai ser árbitro 366. Ok, segue para 060 após Mari, 366. Copiou o gato, sou 9044. Sou 9397, desça para 2510, o ajuste 095, autorizado a RNAV. Para 2500, autorizado RNAV 9397. Lap and takeoff runway 10, wind 100 degrees, 06 knots. We line up takeoff runway 10, call 0 to 4. 8-1-1-9-2. Corregimento, voo 192, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Olá, voo 7491, pronto para o táxi, táxi 60 agora. 7491, copiado, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 015. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 198, decimal 95. O 7491, tem um bom voo, senhor. Pátio principal, táxi Índia. 9-5, posição Mari. Vasco 024, airborne at 38, call Salvador, approach frequency 118.0.8, good travel. 224, autorizado, pouso 1-0, vento 1-0, 0 graus, 07 mais. Autorizado, pouso 2-0-2-4. Salvador Departure, boa noite, é Portugal 024. O 7491 após o pouso da aeronave nacional, autorizado a linha e manter no zero. Esse após a aeronave nacional, a gente mantém no zero. 9397, continua a aproximação, agora está livre, informa o Boeing da companhia, alinhando e mais um minuto inicia a decolagem na piscina 0. Gente, aguarda a nossa livre, Gol 9397. Paulo, boa noite, passaria 2-2-2-4, de pronto. Sono 1-0 graus, 079. Gente, a linha decola com 7-4-9-9. Passaria 2-2-2-4. Alfa Kilo 43-2224. Request a Varicut. 024, stand by. Stand by. Positive 24, maintain the passer. Keeping the passer, Portugal 024, yeah. Com 9397, autorizado pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 07 mais. Veio com 9397. Pouso 7491, decolou 42, chama controle em 1-2-0-8, bom voo. 1208, Gol 7491. Controle Gol 7491, decolado na Arborona. Gol 7491, contato radar, suba via sai da Arbor 1 para o nível 360. Nem sobe via Arbor 1 para o 360, Gol 7491. O 7491 após 2.000 pés, autorizado vai Electra. Após 2.000, vou Electra, com 7491. Papa 60 para 050, gol 9044. 9044, desça para 2.503, o ajuste é 905, autorizado o RNAV, reporte servidor 366. Décima 2500, 9095, ajuste, reporte canal 366, ou 9044. 9592, desça para 4.000 pés, o ajuste é 905. 4.000 pés, 905, 9095. Portugal 024, contestative center, frequency 126.85, enable 125.45. Receiver 126.85, enable 125.45, report call 024. Bye-bye. Salvador, bom dia, 9397, lembrando. 9397, autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette, portão 8, 9397. 9397, corrigindo, autorizado Alfa, chame para ingresso táxi via Juliette, seu portão ainda se encontra ocupado. Alfa, chame, obrigado, Juliette, 9397. Pode comprar o seu movimento, o 592, esse é para 2510, autorizado RNAV, seguir o tráfego da companhia, está a 9 milhas. 7491, chame centro Recife, frequência 126.0, alternativa 28.8. 260-288, 7491. 9044. Do 9044, torre na frequência no 8, decimal 9. 8195, boa noite. Do 9044. Oi, Salvador, boa noite, voo 9044. Santa Juliette, voo 9397. Portanto, 9397, mantenha a posição para o Juliette, seu portão ainda não foi liberado. Posição, 397. É, tem o portão 8 ainda, 9397? Afirmo. Voo 9044, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 10 graus, 07 nós. Depois do pistão 0, voo 9044. No 592, inicia a redução para aproximação e chame torre na frequência no 8, decimal 9. 895, repetindo, 592. Voo no 592, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre. 92, aguardando. Voo 9044, solo 53, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Confio para o gol 9044. Libere a próxima direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, 9044. Na chegada a Mari, após Mari, vou encerrar a vista 366, indecisa para 4 mil pés, o ajuste 1095. Mari, após Mari, já de 366, vou com 8, 9, 9. norte, ao voo 9044, livrou. 9044, aqui tem a via Alfa, reporte antes da direita. Via Alfa, confirma? Alfa, Kilo, bate o trem, até o gate 10. Alfa, Kilo, bate o 3 até o gate 10, gol 9044. Bom, 9092, mais tudo. Confirma este lado, para que eu estive aqui. Isso. 397, não escuta? Não escuta. Vou manter a aeronave que está no gate, que o senhor vai prosseguir, vai informar mais em 2 minutos para o feedback, ok? Copiado, vou lá, 397, agora na posição. Sim. Solo 1, 592, solo 55, direita, solo 1, 219. 1219, a nossa direita, 1192. 192, aguardo para o pushback de acionamento. Informa a aeronave da companhia taxiando até o gate 10 após a passagem do bonde da companhia, inicia o pushback de apostagem. Salvador, muito boa noite, bom 592, você escuta? Bom 592, taxinha via Alfa, Kilo, Pate 3, 5, Romeu, posição. Alfa, Kilo, confirma a posição? Pátio 3, 5 Romeu é a posição. Ok, 5 Romeu, gol 592. 9044, não escuta? 9044, prossigo. Tem condições de agilizar o táxi o máximo possível até o gate no 0? Está agilizando aqui. Gente, grata pela colaboração. Nada. 1-8-1-2, vista para 2500 pés, o ajuste é 905, autorizado a RNAV. 2500, 1015, livre a RNAV, 1-8-1-2. 1-9-2 a bordo? 1-9-2 a bordo, taxi via Pai Chuno, Índia, ponto de espera, chama Torre 1-9, 19-5, ponto de espera, chama Torre 1-9, qual a sua passagem, colega, na companhia? O senhor segue o táxi para a posição 8, o 19397. Salvador, boa noite, passageiro 2228, com a Charlie, solicita repetir o estado da conquista. Passageiro 2228, com a Charlie, mais um minuto, copo. Boa noite, autorizada a linha meta da colagem, pistona 0, vento 1-1, 0 grau, 07 nós. Copia? Autorizado, vitória da conquista, NNP 180, decolada 1-0, com primeira curva direita, na saída Arbor 1, após LF. Correção, após Elefo, prossegue direto ao Flore, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5575, controle 120, decimal 8. Autorizado 180 para a Terra da Conquista, decolando da 10, curva direita, prevista da Flore 1, transponder Elefo, após o Flore, após o Flore. 5575 no transponder e chama o controle depois 108. Passarei 2228, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionado. Portaria, muito obrigado, Felipe. Salvador, já 3520, Pachalha, situação João Pessoa. 3520, informação Charlie, agora no escopo. 2 estabilizado, RNAV, pistona 0, visual com campo. Luna 8, não deixa emitor na frequência, Luna 8, decimal 95. 8,95.